A sura do Criador. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Louvor a Allah, o Criador dos céus e da terra, que faz dos anjos mensageiros dotados de asas, duas ou três ou quatro. Ele acresce na criação o que quer. Por certo, Allah sobre todas as coisas é onipotente. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. O que Allah franqueia aos homens em misericórdia, ninguém pode retê-lo. E o que ele retém, ninguém depois dele pode enviá-lo. Ele é Todo-Poderoso, o Sábio. Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi 'alaykum hal min khaliqin ghayru Allahi yarzuqukum min as-samaa'i wal-ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Ó humanos, lembrai-vos da graça de Alá para convosco. Há Criador outro que Alá, que vos dê sustento do céu e da terra? Não existe Deus senão Ele. Então, como dele vos distanciais? E se eles te desmentem, Muhammad, com efeito, foram desmentidos outros mensageiros antes de ti, e a Alá são retornadas as determinações. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Ó humanos, por certo a promessa de Alá é verdadeira. Então não vos iluda a vida terrena e não vos iluda o ilusor acerca de Alá. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Por certo, Satã vos é inimigo. Então, tomai-o por inimigo. Ele apenas convoca os de seu partido para que sejam dos companheiros do fogo ardente. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Os que renegam a fé terão veemente castigo, e os que creem fazem as boas obras terão perdão e grande prêmio. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Será que aquele para quem é aformoseada sua má ação e a vê como boa é como aquele a quem Alá guia? E por certo, Alá descaminha quem quer e guia a quem quer. Então que tua alma não se consumem aflições por eles. Por certo, Alá, do que eles engenham, é onisciente. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. E Alá é quem envia o vento e este agita nuvens. Em seguida, conduzimos-las a uma plaga morta e com elas vivificamos a terra depois de morta. Assim será a ressurreição. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salih yarfa'u. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Quem deseja o poder, saiba que é de Alá todo o poder. A ele ascendem as palavras benignas, e a boa ação ele a eleva. E os que armam maus estratagemas terão veemente castigo, e o estratagema desses falhará. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. E Alá criou-vos de pó, em seguida de gota seminal, depois fez-vos casais. E nenhuma varoa concebe nem dá à luz senão com sua ciência, e não se prolonga a vida de longevo algum, nem se lhe diminui a idade, sem que isso esteja num livro. Por certo, isso para lá é fácil. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. E os dois mares não se igualam. Este é doce, sápido, suave de beber, e aquele é salso, amargo. E de cada um comeis carne tenra, e extraís a dor dos que usais. E tu vês o barco sulcando-os para buscardes algo de seu favor e para serdes agradecidos. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطَمِيرٍ. Ele insere a noite no dia e insere o dia na noite, e submeteu o sol e a lua, cada qual corre até um termo designado. Esse é Alá, vosso Senhor. Dele é a soberania, e os que invocais além dele não possuem sequer uma película de caroço de tâmara. Se os convocais, não ouvirão vossa convocação, e se a ouvissem, não vos atenderiam, e no dia da ressurreição renegarão vossa idolatria, e ninguém te informa da verdade como um conhecedor. Ya eyyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ó humanos, vós sois pobres diante de Alá, e Alá é o bastante a si mesmo, o louvável. In yasha' yudhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid. Se ele quisesse, far-vos-ia ir e faria chegar novas criaturas. Isso não é para lá penoso. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. E nenhuma alma pecadora arca com o pecado de outra. E se uma alma sobrecarregada convoca outra para aliviar-lhe a carga, nada desta será carregado, ainda que o convocado seja parente. Tu apenas admoestas os que receiam a seu Senhor, e ainda que invisível, e que cumprem a oração. E quem se dignifica, se dignifica apenas em benefício de si mesmo, e Alá será o destino. E o cego e o vidente não se igualam, nem as trevas, nem a luz, nem a sombra e o calor. Inna Allaha yusmi'u man yasha'u wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. E não se igualam os vivos e os mortos. Por certo, Alá faz ouvir a verdade a quem Ele quer, e tu não podes fazer ouvir os que estão nos sepulcros. In anta illa nadhir. Tu não és senão admoestador. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Por certo, nós te enviamos com a verdade por alvissareiro e admoestador, e nunca houve nação sem que nela passasse um admoestador. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. E se eles te desmentem, com efeito, os que foram antes deles desmentiram aos mensageiros. Chegaram-lhes seus mensageiros com as evidências e com os salmos e com o livro luminoso. Em seguida, apanhei os que renegaram a fé. Então, como foi minha reprovação? أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. Não viste que Alá faz descer do céu água e com ela fazemos sair frutos de cores variadas, e que entre as montanhas há as de estratos brancos e vermelhos de cores variadas, e as que são nigérrimas como corvos? Inna Allah E que dentre os homens e os seres animais e os rebanhos, há os também de cores variadas? Apenas os sábios receiam Alá dentre seus servos. Por certo, Alá é todo-poderoso, perdoador. الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ. Por certo, os que recitam o livro de Alá e cumprem a oração e despendem secreta ou manifestamente do que lhe damos por sustento, esperam por comércio que não perecerá. Para que ele os recompense com seus prêmios e lhes acrescente algo de seu favor. Por certo, ele é perdoador, agradecido. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. E o que te revelamos do livro é a verdade que confirma o que havia antes dele. Por certo, Alá de seus servos é conhecedor, onividente. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Em seguida, fizemos herdar o livro aos que escolhemos de nossos servos. E dentre eles, há o que é injusto com si mesmo. E dentre eles, há o que é moderado. E dentre eles, há o que é precursor das boas coisas, com a permissão de Alá. Esse é o grande favor. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Os jardins do Éden, neles entrarão, neles serão enfeitados com braceletes de ouro e com pérolas, e neles suas vestimentas serão de seda. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. E dirão, louvor a Alá, quem fez ir-se para longe de nós a tristeza. Por certo, nosso Senhor é perdoador, agradecido. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Ele é quem, por seu favor, nos fez habitar a morada da permanência. Nenhuma fadiga nos toca nela, nem nos toca nela exaustão. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. E os que renegam a fé terão fogo da gena. Não se lhes porá a termo a vida para que eles morram. E nada se lhes aliviará do castigo. Assim recompensamos todo o ingrato. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. E nele gritarão, Senhor nosso, faze-nos sair daqui, nós faremos bem outro que o que fazíamos. Ele dirá, E não vos deixamos viver um tempo em que pudesse meditar quem quisesse meditar? E o admoestador chegou-vos. Então experimentai o castigo. E não há para os injustos socorredor algum. Inna Allah alimu ghaibi as-samawati wal-ard. Innahu alimun bi-dhati as-sudur. Por certo, Allah é sabedor do invisível dos céus e da terra. Por certo, do íntimo dos peitos, ele é onisciente. هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا. Ele é quem faz de vós sucessores da terra. Então, quem renega a fé, sua renegação será em prejuízo de si mesmo, e a renegação dos renegadores da fé não lhes acrescenta senão abominação junto de seu Senhor, e a renegação dos renegadores da fé não lhes acrescenta senão perdição. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Dize, vistes vossos ídolos que invocais além de Allah? Fazei-me ver o que criaram na terra. Ou têm eles participação nos céus? Ou lhes concedemos um livro e se fundamentam em uma evidência dele? Não. Mas os injustos não prometem uns aos outros senão falácia. Inna Allah yumsiku as-samawati wal-arda an tazula. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Por certo, Allah sustém os céus e a terra para que não se desloquem. E se ambos se deslocassem, ninguém depois dele os sustentaria. Por certo, ele é clemente, perdoador. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. E eles juntaram por Alá com seus mais solenes juramentos que, se lhes chegassem um admoestador, seriam mais bem guiados que qualquer outra das comunidades. Então, quando um admoestador lhes chegou, isso não lhes acrescentou, senão repulsa. Istikbaran fil ardi wa makra as-sayyi wa la yahiqu al-makru as-sayyi illa bi ahlihi. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Soberba na terra e maus estratagemas. E os maus estratagemas não envolvem senão seus autores. Então, não esperam eles senão os procedimentos punitivos dos antepassados? E não encontrarás no procedimento de Alá mudança alguma, e não encontrarás no procedimento de Alá alteração alguma. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. E não caminharam eles na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles e que foram mais veementes que eles em força? E não é admissível que cousa alguma escape Alá, nem nos céus nem na terra. Por certo, Ele é onisciente, onipotente. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. E se Allah culpasse os homens pelo que cometeram, não deixaria sobre sua superfície ser animal algum. Mas Ele lhes concede prazo até um termo designado. E quando o seu termo chegar, por certo, Alá, de seus servos, é onividente.